solo, ah, os 4-4, livre à direita, solo 1-2, um decimal 9. Tá, 1-2, 1-9, de direita, o 6255. T2, prossiga? Deixa eu ver o instante. Queria confirmar o nível de voo, Olympus. Chegou a distância. Contato Salvador, o Chanel 6255, livrou. O Chanel 6255, eu prossegui táxi de Alfa, reporta antes do táxi Juliette. De Alfa, reporta antes Juliette, 6255. 0 no 5, livre pouso, mão no 0. 6200, ciente, livre pouso, pistão 1-0. Quebec Serra, solo aos 4-6, livre táxi 4-5. Tá no tango, prossiga. Top 6 aeronave ingressando no pátio, após estar livre o táxi, chama para cruzamento 1-7. Após o chiné na curta final, linha mantenha no zero. Após o chiné, linha mantenha no zero, 3895. Por conta de risco, agora estou de cópia. Brasília Force 012, clear de tax, report to inglês on runway 1028. Chanel 6255, vai manter a posição antes da Juliette. Vai manter a posição antes da Juliette, 6255. Livrou na forma. 6200, vai prosseguir via Alfa, reportando já tá com a Juliette. Alfa e formará antes da Juliette. Torre, bom dia, 4022 da Azul, passando sim para Machado e Travado. Bom dia, 4082, aguarde pista livre. Na escuta. Mando para o pátio 3. Livre cruzamento, rapaz, Quebec, Mike Lima, na Lima, só 1-2-1, decimal 9. Juliette, para o portão 08. Livre pela Juliette para o 8, Oxané, 6255. Pulo 777, após a passagem da aeronave da Oceania, sua retaguarda, está livre, puxa após táxi. Após a passagem da Oceania, na retaguarda, está livre, chamará táxi, 777. 0 graus com no 09, altímetro no 0 no 4. 1014, livre pouso aqui na ADAS 4082. São 3895, decolado aos 49, controle 19 decimal 35, bom voo. 3935, obrigado, boa tarde, bom trabalho. Fazer o two contact tower 119.95. Oceania 6200 para ingresso na Juliette. 6200, mantém a posição da Juliette. 9367, pronto. A gente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 012, clear to line up and maintain runway 10. Zero 82, solo 50, livre à direita, solo 12, 1.9. 219, azul 402. Tango, tango, vai manter a posição ali e vai aguardar para ingresso no pátio principal. Salvador, muito bom dia, azul 4082. Azul 4082, táxi via Alfa, reporte antes do táxi 6 Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 4082. Olimpo 07, Salvador Fortaleza, pronto? Olimpo 02, ok. É, Salvador Fortaleza, 090 nível. Decola da 10, primeira curva à esquerda, diretamente na radial 078, acenando para o 090 junto com o controle. Controle 1935, acione 2651. Canal Tango 18 e Tango 105. Olimpo 02. Olimpo 02, contagiamento correto, reporte pronto para acionamento. Solo 6300, pode ingressar na Juliette. 6200, autorizado ingresso na Juliette para o portão 02. Gato para o 02 no 6200. Ali, mantenha 10. Ali, mantenha 10, 35367. E alterna Aracaju, 145 a bordo para o táxi. O 777 vai aguardar o instante 40 do táxi, ok? Ok, aguardando o 777. Mantenha o ponto de espera. Air Force 2012, airborne at 53, call departure 119.35, have a good flight. Departure 119.35, thank you very much. Copy, Alfa Tango Tango. Próxima taxa Juliette, o azul 4082. 4082 vai prosseguir a retaguarda da aeronave da Oceané para o grupo portão 01. Pega a aeronave da Oceané para o grupo 01, centro azul 403. O grupo 7, após a passagem da aeronave da Azul, vai seguir a retaguarda da mesma via pátio principal e IJ Alfa no ponto de esperada no 0 Torre, 1895, quem legal no 04, boa viagem. E após a passagem da Azul, vai seguir pátio, ponto na IJ Alfa, ponto de espera 118.95, boa viagem. Livre decolar da 10, vento 100 graus com 9 nós. Autorizado decolar de 356, 5367. Bravo Delta, faz início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 10. Roger, maintain position holding short. Decolado ao 55, controle 1.9.35, um low. Colegado. mantenha a posição. Prezado táxi, reporte para cruzamento 01028, link 02, confirme parte militar. Alfa Tango Tango, na escuta? Autorizado prosseguir parte 1 para o parte 3. Todo cópia? Para Petrolina, autorizado uma centena. Decola da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, após direto. Controle 1-1935, acione 5405. Regimento correto, após pronto para acionamento. Bravo Delta, decolada ao 57, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, bom dia. Delta, Alfa, Juliette, parte principal, IG Alfa no ponto de espera do 10, torre 1895, que é legal no 0 no 4. Torre Salvador, bom dia, 5220, está avisado no LS, dá um azar. Bom dia, 5220, reparte externo. Tá aí. One cleared for takeoff, runway 10, wind 110 degrees with 10 knots. Takeoff 10, down 3191. Salvador, bom dia, gol 1777, pronto, ponto de espera, dá 10. Bom dia, 1777, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera. Passando externo, TEP 5220. Aguarde, pista livre. Cheque o trem, livre pouso no 1-0, vento no 2-0 graus com 1-1-9, altímetro no 0-4. Sente, pouso autorizado, baixado e travado, 5-2-2-0. Century 1901, airborne at 00, call departure 119-35, for good flight. I guess I'm at 25, 2-3-1-9, thank you. 777, após o ATR na curta final, ali mantém o zero. Após o ATR na curta final, ali mantém o zero, 777. Salvador, boa tarde, APSA Cargo 65, se você quiser informação mais. APSA, será que eu deixo ver do plano? 1445. Nós não temos sistema ainda? Agora é instante para a copa. Aguardo. Zero, solo 02, viva direita, solo 121 decimal 9. A direita, solo 129, no 5230. Solo Salvador, boa tarde, 5230. Táxi Alfa, Kilo, Pátio 3. Táxi Alfa, Táxi Kilo, Pátio 3, 5220. 0 graus, com 0 nós. Tem decolagem, estamos 0, 777. Bono 777, decolado ao 03, controle 19 decimal 35, bom voo. Controle 7935, bom dia, 777. Dois, informa pessoas a bordo. Gente, 18 ali, mantendo zero. Zero dois, a linha decola 10, vento 100 graus, com 119. 02, decolada 06, controle 119, decimal 35, bom voo. Controle 1935, grato. Fandango Tango, da Livre Táxi. Reporte para ingresso no pátio principal. pegando o táxi via pátio principal e de alfa no ponto esperando a 1-0, torre 1-8, próxima 9-5. Quem negar 1-0 no 4. Alfa Tango Tango. Salvador, eu atendo, né? 570, prossiga. Estamos em contato com a empresa pedindo um CHD da nossa plana, pedi adiantar um pouquinho. Porém, eles não conseguiram. Então, conto com a colaboração de vocês na medida do possível, vai liberar a gente mais rápido. Sim, já vamos verificar aqui. Você fez alguma DLA ou o 570? O nosso dog lá em Campinas tentou, mas parece que ele não conseguiu fazer dentro do prazo previsto aí. Então, fica para os 45 mesmo. Sim, assim que chegar algum sistema, a gente chama para a cota. Ok, obrigado. Salvador, Oxané 6213, paciente da mãe, solicita nível 380 Galeão. 6213 Galeão, temos que autorizado 360, aceita? Positivo. Gente, agora está de cópia. 13, cópia. Prossiga. Autorizado Galeão, 360, o apertulou no zero. Decolada 1-0, curva direita, nada é o Leda Bridge. Controle 1, não, no 935, aciona 5415. Sente nível 3, minha zero autorizado, decolada 10, primeira curva direita, da o Leda Bridge, 1935, 54, no 5, rota, protegido 10 até as mapes, proa de súbito, bravo, bravo, Charlie, topo. Correto, chama o pushback exame. Camarada. Apsa 6570, copia. Copio, prossiga. Autorizado, recife 390, peru 58, decolada 1-0. Curva esquerda, Fuca, transição Aracaju, controle 11935, aciona 5442. Autorizou até Recife, apresenta 58, nível 390, decora 10, Fuca, Aracaju, curva na esquerda. 1935 ao controle, acionando 5442, abstra carga 65... Chama o pushback acionamento, abstra 6570. Chamará, abstra 6570. Tango Tango, decolado 117, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, bom trabalho. Para, puxa, pega acionamento, passa a carga 6570. Pátio 3 autorizado, chama ataque. Descer, chama ataque, tá? Paulo Salvador, é o Oceaner 6254, ciente da informação, mais autorização para o Rio de Janeiro, Santos Dumont, nível 380.

Só confirmando, Mega 54, controle é 11935, transponder 5433. 5433, cliente, e controle de saída na frequência 11935, e as 2:24. Correto, chama o pushback essa manhã. Já te chamo, obrigado. Ilhéus, copia? Pega. Autorizado Ilhéus, 180, whisky 1, decola da 10, curva à direita da L.E. de Ilhéus, controle 11935, transponder 5422. Ilhéus, 180, decola da 10, direita da L.E. de Ilhéus, whisky 1, 1935, 422. Não vou conseguir transponder. 5422. Correto, chama o inspecionamento. Autorizado, direto temos o bom. Fica atento ao tráfego. O Boeing puxando o pátio 13. Salvador, boa tarde, altímetro 3804, passagem externa, meia milha, embaixo travado. Boa tarde, 3804, libre pouso na 10, ventando 10 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Gente, libre pouso no 0, altímetro 3804, é 120 com 9, é isso? Pode ingressar no pátio? Sim, pode prosseguir. Taxa cargo 657002, alternando Natal com 2:40. Taxa em frente. 8, parte 1 no Índia, ponto espera da 90 Torre, 1-1-8-9-5, altímetro 90 no 4. 295 em frente, ponto espera 90, bom trabalho, obrigado pela colaboração. Ingresso na sinal no 7, reduzindo na medida do possível, reporte final de 3 milhas. Reportará na sinal de 3 milhas, é controlada. Ponto autorizado, direto, temos o número 090 IC1, decola da 17, curva esquerda na lotar. Controle 11935, transponder 5426. Torre Salvador, boa tarde, para cargo 6570, ponto de espera 190. A gente mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera. 3804, solo 124, leva à direita, solo 1, leisão decimal 9. Direita, solo 3804. Tá livre, chama táxi. Solo Salvador, 3804, 3807. 3204, Alfa Juliette 03. Sobre pouso no 10, vento no 30 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4, o 1754. Eu volto com a 10, no 0 no 4. No 0 no 4 agora. Sul November 360 pela esquerda, repartir a ingressão no final 17. Salvador é o 4463, posicionamento, posição 1, não. Azul 4463, coordena com a equipe de solo. Tráfico da TAM agora está ingressando no pátio, abre o portão 03. Após o mesmo, está autorizado. Após o TAM 3, autorizado, 443. Gente, é que o Zulu 9 vai continuar a aproximação, aguardando autorização para pouso. Quatro, solo aos 27, contra livre à direita, solo 121 decimal 9. Exo November, livre pouso na 17, vento 130 graus, cono 09, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 17, é com o problema. Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette, 11, volta 7. Alfa 70, linha decola da 10, vento 130 graus com 9 nós. Salvador, Oceané 62, 13, portão 2, deixa eu falar. Gente, 62 aguarda no 02. Aguarda. Absa 6570, decolada aos 29, controle 19.35, bom voo. 19.35, obrigado senhora, bom TV. Então o senhor vai me chamar na saída do pátio 3, entre com a interseção do pátio 1. Visual do Gilete Tango Zulu, mantém a posição e aguarda. Paulo Rocha, né? 6254 na 8, para puxa acionado, por favor. 6254, assim que o tráfego da Gol passar retaguarda, está autorizado, se chama táxi. Assim que o tráfego da Gol passar, iniciaremos e chamarei táxi. Obrigado. Azul 4463, 8 veio a bordo, finalmente 4 horas de alternar a pista. 4463, táxi à direita via Índia, ponte esquerda 10, torre 11895, altímetro 10, 14. Juliette Tango Zulu, táxi em frente, pátio 1 no Índia, ponto de esquerda 10, 1895, altímetro 10, 14. 6213, não escuta? No 02 assim que o Charlie 402 passar retaguarda, está autorizado o pushback, chama táxi. Se passa na retaguarda, está autorizado o pushback, chama táxi. 6293. Quatro, quatro, meia, três, a linha decola da 10, vento 110 graus com 9 nós. A linha decola, 4463. Salvador, tem 3216, final no ILS X-Ray, pista 10. 3216, reparte externo. Portal externo, 3216. Mantenha o ponto de espera, Juliette Temo Zulu. Decolado aos 34, controle 1 na nave decimal 35, bom voo. Canal 3216, checa o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 9 nós, altímetro 1-0, 1-4. Este autorizado pouso na 1-0, altímetro 1-0, 1-4, 3-2, 1-6. Para o táxi, o Canal 6254, nós somos 88, nós temos 330, alternamos Guarulhos. O 6254, confirmado como chamou? Afirma, é o 6254, 88, 330, Guarulhos. Entendi, táxi Pat 1 no Índia, seguindo como número 2, tráfego da companhia que puxou no 02. Ponto de perda é o 902, 1895, altímetro 904. Certo, seguindo o tráfego, vamos dizer para casa inteira, obrigado. Até amanhã. Até. Ocean 6213 para o táxi. 118 a bordo, 3 horas e 40, alternando Guarulhos. 6213, táxi direita via Índia, ponto de perda 902, 295, altímetro 1014. Direita, ponto de perda 2395, Ocean 6213. Zulu, ele mantém no zero. Temos Zulu, ele mantém no zero. Já temos Zulu na escuta. Ali mantém. 3216, solo 37, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, boa. Salvador, Ocean Air 6213, então. Salvador, bom dia, Ocean 3216, livrou. Boa tarde, 3216, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, está 3216. Janela 6213, ponto de espera pronto. A gente mantém o ponto de espera. Mantém. Oi, Salvador. Boa tarde, TAM 3144 na final, baixado travado. A gente aguarda a pista livre. Aguardando, TAM 3144. 044, livre pouso na 10, vento 120 graus com 10 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso 10, 131 44. Já estamos no Lula decolado aos 39, controle 199, decimal 35, bom voo. 135 graus. Alfa, antes da Juliette, você 3, 2, comente. 3, 2, Juliette, para pole position. Fique atento ao Avianca, que vai impedir o seu ingresso aqui na ponte 1. Ciente, Juliette, para o 01, ficará atento, outra 3, 2, comente. Ali mantendo zero. Ali mantém, chame 213. Tá 3144, solo aos 41, ali pra direita, solo 121, decimal 9. Direito 219, gato. Salvador, bom dia, até 3144, levou na Fox Trot, não se escuta. 3144, é importante ser Juliette. Confirme. 313, a linha decola da 10, vento 10 graus com 9 nós. Decolagem, chinamento 313. Torre Oceané 6254, espera pronta. 6254, para evitar espera de 5 minutos com a aeronave à frente na mesma rota, mesmo nível. Seu novo nível agora é o 340, já coordenado com o centro. Atende, 340, 6254. Correto, ali mantendo 0. Ali mantendo a 10, 6254. Decolado aos 43, controle 19, decimal 35, bom voo. 1935, eu chamo 6293, boa.